Paulo, portal 5, está autorizado, chame para o táxi. Obrigado, chamada para o táxi, fecha 62, o número. Chama 95, chama central Recife, frequência 1260, alterna 1282. 1963, autorizado, Daniel Madrid, sistema 0. Aqui, sistema 1090, 1960. Antena 1910, on the ground at 27, turn your right to ground. Turn your right to taxi approved. Desire Alpha, report to before the taxi approved. Right Alpha, report before Juliet, on 9010. Chalai 62, 1110. Pacifica 6211. Já iniciou o push? Já no momento, 6211. Já iniciou o push, pronto, Max. Chamará pronto. Chame 2-1-1, tu táxi chame 1-2-1 decimal 9. Vai chamar 2-1-9, pode sair. Valeu, bom dia, passarei 2-2-9. Passarei 2-2-9, aciona a identificação, desça para 3.000 pés, ajustando 0-6, transitona. Transitona, 3-0-0-6, 2-2-9. Favorizou o azul 2-7-7-5. 2775, chama a tua frequência 1895. 1895, obrigado. Sorry, chamador, bom dia, azul 2775. Azul 2775, que nega 10 no meio, continua a aproximação, aguardando a pista livre. 10 no meio, aguardando. Chama 2775, autorizado pouso, pistana 0, vento 180 graus, 079. 0-1-3-0, voa Leda. Voa Leda, pistana 3-0, voa 9-3. Churchill's with 4958, are you clear? Fire LI 631810. Clear to LS runway 10, follow the establishes with 4958. Papá Romeu Índia Tatapá, tem condições de voar na proa 245 por 8 milhas e após voar direto ao Zé da? É para evitar o estrago de minha aproximação para o Salvador. Luna 093, autorizado de operar, pista na 0, vento 190 graus, 05 nós. Decola da 10, voa na 2009, pessoa para 2010, autorizado em Alessa X-Way, em Alessa X-Way, responsabilizado. 210, 1096, chamada estabilizada na X-Way, 2229. Runa 093, decolado 35, chama agora o controle 120, decimal 8. 108, com 1093. 24958, establish LS X-ray, runway 10, running 7. 24958, contact Salary Tower, frequency 118, decimal 95. 11895, Salary 24958, Control igual 1093, na Arbor 1. 1093, contato radar na decolagem, se eu paro no nível de voo 360, após 2000 pés, voo elétrico. Após 2000 elétrico, subindo para o 360, voo 1093, obrigado. 631812. Azul 4958, QNH1016, clear to land, runway 10, wind 190 degrees, 059. Clear to land, runway 10, 4958. Runa 963, frequências 123, decimal 8, alterna 128, decimal 35, cotejo. 1-2-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-3-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- Thank you. Medusa 1, 3 Alhama, Mateo 3 0. Mateo 3 0. This is one extra ride, Charlie 4950 to the ground, 239 on the ground, 121 to 199. 1.9, right on echo, 4950 there. Segurança 6-3, bom dia, Mateus Pontifera. Lembre este setor sobre o... Roxana 62, 1-1, autorizado a colagem pista 1-0, vento 1-9-0 graus, meia dúzia de nós. Vendo pista 1-0, Roxana 62, 1-1. Segurança 3, fiz aliás e matei o picho na zero. Chama 21, decolado aos 4-1, chama o controle no 20 do final 8. 208, Salvador, bom dia, Xanana 21, cruza 1.500 pés, possibilidade de voar direto Leda. Xanana 21, contato na zona do colégio, e Matel 3-0, precisa de um projeto Leda. Sessão 360, passou 2.000. Passou 2.000, direto Eda. Puxa, passou 2.500. 093, chama o centro Recife, 2.000, alternativa 18, decimal 8. 2.000, 288, bom, 0.0 graus, meia dúzia de nós. Avança 3, decolado às 4-3, chame o controle agora, 120, décima outra viagem. 208, bom dia, cara. Passaria 2229, ajuste ao time 1097, pouso autorizado pista 10, vento 190 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso pista 10, 2229. Dois contatos na Zona de Coragem, submantendo o nível 330 Serapuca. 330 Puca, 5973. Controle, havia condições de coordenação com o centro. Nos autorizaram o rumo do meu Fox, o Nonoge. Boa noite. Tá bom. Aqui, como iniciamos sobre o voo, na primeira baixa, até o meu uso. Os 47, livrar 1219, bom dia. Livrar 1219, bom dia. Nossa, ele fez o telefone. Timóvel, eu sou chame esse fim de edição 8, eu tenho a 2, 8, 2, 9, 3. Tenho a 4, 9, essa para 2, 3. O último é para o valor 1, 0, 1, 0, no final ele é essa que fica do céu 1, 0, chame estabilidade. 2 metros, C3, o centro Recife solicita uma alternativa lateral da saída. Este ano agora o mesmo 2685, alterna 2545. 2685, bom dia. Estabilizou-se visual, olho na cadeira. Nove, competiu por cima de suíca, vestirão a zero. E chama a pessoa da dura em 1-1-8, decimal 9-5. Decimal 5, gol 4-1. feito para você. Livre. Em Salvador, bom dia, 7357, dois pontos para o Leandro Santão. Serran 32-3517, 3 aviários, decolar custa 0, vento 1,60 graus, 04 nós. Essa linha de cordão 0-3517. Decorda 07, corrigindo o transponder para 5224, ok? 5224, modificando e chão controle no 208. Puxa, 5224, 208, gráfico 3547. Tráfico chamou a torre, por gente deixando o solo no 219 para 4. Contra a da Rádio Velha, submotel número de rua 360 e Arboruno. 360 e Arboruno, são 3517. Thank you. Chama o centro Recife, frequências 120, decimal 0, alternativa 128, decimal 8. Entendeu, 18, eu estou com a primária? Primária 126, decimal 0. 130, boa, centro Recife, no caso. 133, próximo ao ponto de espera da 1-0. Indicação 1, deixa eu manter o nível de 1-0-4, o governo chega no ponto. Ali, manter a pista 1-0, inicialmente. Ali, manter a 1-0, 1-2-3-3. Bom dia, passarelo 2223, se aproxima do ponto de espera, pronto. Passarelo 1-0-7. Mantém a pista 1-0. Ali mantém 1-0-2-2-3. fechando o controle, 120, é só uma outra viagem. Obrigado. Será 9970, cruzeiro 1800. Será 9970, contato radar na decolagem, suba via Weber para o 340. Sabe direto, 340. Tem chance de autorizar código? Inicialmente por fio lateral, será 9970.